seminário teológico, o professor falava sobre a volta de Jesus Cristo e sobre a nossa purificação, e que ele, Jesus, quando voltasse, se assentaria para nos purificar como o ourives purifica a prata diante do fogo. Então, um dos alunos que ali estava tinha trabalhado com ourives e lhe disse: professor, eu posso ajudar a explicar esta leitura. Então, o professor deu oportunidade àquele aluno que já havia trabalhado com ourives. E ele disse aos colegas: vocês viram aqui que quando Jesus Cristo voltar, ele será como o fogo do ourives. O que que é o fogo do ourives? É um fogo que está ali só para purificar, não tem outra finalidade. E diz aqui o versículo 3, que Jesus, quando vier, ele se assentará diante do fogo, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Olha só, quando eu trabalhei com aquele ourives, eu ficava intrigado com o trabalho daquele homem ao purificar a prata. O ourives ficava o tempo todo diante do fogo e a prata ali no lugar mais quente. Então eu entendo que as nossas lutas e tribulações neste mundo, os momentos em que passamos por uma fornalha, em que temos tribulações e dificuldades, na verdade, estamos sendo purificados. Mas assim como o ourives fica o tempo todo diante da prata, assim também Deus, mesmo na nossa fornalha, está o tempo todo diante de nós. Ele não se retira por um só segundo, porque se o ourives se afastar da prata que está no fogo, ela pode se perder. E num dia de trabalho, eu perguntei para o ourives: como é que o senhor sabe que a prata já está pronta e purificada? E ele me deu uma resposta que até hoje se repete na minha mente e no meu coração, e eu quero repassar para vocês. Ele disse que conhece que a prata está totalmente purificada quando ele consegue ver na prata a sua imagem refletida. Então eu compreendo que Deus sabe que nós já estamos puros e que nós já estamos purificados quando no nosso semblante refletimos a presença de Deus. Quando alguém olha para cada um de nós e consegue ver Cristo no nosso semblante. E aquele aluno disse ao professor: me permita apenas fazer mais uma pequena leitura de um outro versículo que confirma tudo isso e mostra a nossa necessidade de purificação através do grande ourives, que é Deus. Eu quero ler o livro do profeta Zacarias, capítulo 13, versículo 9, onde Deus diz: e farei passar esta parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi: é meu povo. E ela dirá: o Senhor é o meu Deus.